20 minutos. Nerdhits. Existe um tesouro chamado One Piece. O lendário Gold Roger escondeu. Ninguém o encontrou. Por que quem vai encontrá-lo sou eu? Em Monkey D. Luffy, eu vou deixar minhas marcas. Um dia minha tripulação vai ser lembrada. Eu tô nessa batalha com os meus amigos. Não temos medo de continuar nesse caminho. Pra encontrar o One Piece, uma longa jornada. Respeitem o líder do bando do chapéu de malha. Não vão estragar o meu sonho, eu dou minha palavra. Eu vou me tornar o rei dos piratas. Eu tenho sonho, se qualquer pirata tentar entrar no meu caminho, vai se ver com meus amigos. Canhões atiram nos meus inimigos. Gormberry come uma fruta do tipo paramecia. Isso mudou minha vida, porque agora meu corpo se estica. Akuma no Mi, o brilho do meu sonho vai iluminar o mar escuro. E sem as velas eu vou jogar o meu navio no mar. Nenhuma onda é maior que minha coragem. Eu me torno o rei dos piratas, tenho que acreditar. Existe um tesouro chamado One Piece. O lendário Gold Roger escondeu. Ninguém o encontrou. Porque quem vai encontrá-lo sou eu. Meus amigos valem mais do que tesouro. Tesouro. Eu nunca precisei dos X do mapa. X do mapa. Meu nome é Luffy, eu vou ser rei dos piratas. Katakuri, Pepe, venha lutar, escute. Matar, então use todo o seu poder pra me vencer. Luto sorrindo porque eu sei que isso é um desafio. Com o poder do meu hack eu consigo prever que eu vou derrotar você. Soco pelos ares, já quase morremos, já nos levantamos. Estou mexicando, me modificando, mas só te picando. Seu hack é forte também. Todos meus amigos estão nessa comigo, eu nunca desisto. Continuo lutando, conheça a forma da minha Force. Isso tudo vai valer no final. Todos nós vamos sorrir juntos depois. Vou lutar por cada pirata que se foi. Irmão, eu vou fazer isso por nós dois.